Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes, just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast e hoje a gente está aqui com a presença do compositor de piadas ruins, Magaren. Vou falar em piadas ruins também com Maurício, aquele que nunca bate, só apanha. Nossa, Deus. Meu Deus do céu. Tem a ver com o tempo. Só os maus entenderão. E também com a presença do desafinado José Luiz. Ai, ai. Contando com a presença também do monofônico Mônio. Nossa. Moniofônico seria melhor. Podia ter falado. Moniofônico, né? Podia ter falado sem piada boa, Mônio, mas tudo bem. E como sempre, estamos reunidos graças aos esforços do rítmico Eric. Que isso, esse R aí foi puxado pra caramba, hein? Tá achando o quê? Então, vamos e hoje, como vocês viram aí pelo tema do programa, hoje a gente vai falar de várias músicas relacionadas ao Homem-Aranha, né? Olha, eu nunca imaginei que a gente ia fazer um programa desse. Foi... Achei que a gente ia cantar. A gente poderia ter feito a abertura cantada, né? Um apresentando o outro, mas melhor não. Ia ser... Se eu pego o violão aqui, hein? Eu toco mal pra caramba. A guitarra já tá ligada aqui, já. Então, o Maurício e o José Luiz, cada um em um momento diferente, aí sugeriram esse tema, né? Então, a gente convidou os dois aí pra participar com a gente hoje. E adiantando um pouquinho, qual é a melhor abertura de desenho animado do Homem-Aranha que vocês preferem pra vocês? Acho que da série animada de 94 não tem erro, né, cara? Com o Joe Perry tocando lá, fazendo um talk box com a guitarra. Sensacional. Então, estamos fazendo uma mini votação. Mônio? Espetacular, espetacular, Spider-Man. Maurício? Incrível, Homem-Aranha. Maurício? Não, pra mim é do espetacular também, que como vocês sempre comentam, essa música é muito boa. Magaren? A do Ultimate. A do Ultimate? Caramba, você botou pra eu o que vai definir. É de sacanagem, né? Ultimate? Ultimate não tem não música. Não tem, pô. Não tem música. A ideia é essa. Música mesmo. Ultimate da MTV não vale. A do Espetacular, não tem como. Ah tá, então é 3, independente do meu voto, o Espetacular ganhou. Então, Magari, pra começar o programa, sobe a música aí do Espetacular e Spider-Man. Ah, então você desse. Mas em português ou em inglês? Em português de Portugal, por favor. Incrível. Pelas teias a voar, nada o vai impedir dos vilões a apanhar. Oh, oh, oh. Então, esse programa vai ser um pouco diferente, que a gente vai falar menos e tocar mais música, né? Tem um monte de gente que trabalha ouvindo podcast, às vezes nem presta atenção no que a gente tá falando direito, né? Tipo, mas... eu. Aí, tá vendo? Então vai ser um programa pra vocês ouvirem enquanto fazem outras coisas que exigem concentração, né? E já que a gente abriu o programa aí com a música de um desenho animado, vamos começar falando das músicas de desenhos animados, né? Me obrigue. Então, Magari, pelo que você falou aí, ó, você citou Ultimate, o Ultimate, o da MTV lá não vale, cara. Não, não tem, eu tava falando, tá falando do atual. Então. Do MTV tem música, pô. Ah, mas é uma música. É uma música sem. É só instrumental, né? Mas é uma música bem. Ultimate, o outro é o Unlimited. Não confundo. Sim, você tá falando do atual. O atual nem música tem, só entra o logo e acabou. É, eu falei que o da MTV não tem música. Na verdade tem, né? Só que é um instrumental meio depressivo, assim, e tal. O que eu usava de trilha no Vio do... Não, não. Do Ultimate. O que a gente usava no Ultimate é Doação Sem Limites. E o que eu tô falando? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Eu tô falando. Não tinha idade não, viu, gente? Ah, o da MTV. Eu tô confundido tudo aqui. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Da MTV é aquele que em 3D que não é 3D? Isso, exatamente. Ah, a nova série animada. Exatamente. Que é, a música é meio chatinha, assim. Ah, tá. Era bem repetitivo. Sem Limite mesmo. Então, o Ação Sem Limites que o Magaren comentou aí, que a gente usa na abertura dos programas Ultimate, é a única coisa que vale no desenho, né? Já falou, não é algo que você diga assim, meu Deus, como vale, né? É, mas a música é legal, a musiquinha é legal. Nossa, se o desenho só se vale pela música e é essa música, não quero nem assistir, cara. Pra você ver. Então, quais outras músicas de desenho que o Homem-Aranha teve aí? Ah, tem a clássica que é praticamente é o tema do Homem-Aranha, que é dos anos 60, né? É, não, a clássica é aquela que, meu, todo mundo conhece, tanto que no Brasil ela virou a brincadeira do Nunca Bate, Só Apanha, né? Sim, foi a minha entrada que os Trapalhões fazer. Exatamente. Homem-Aranha, Nunca Bate, Só Apanha. E é Super-Homem cascateiro, só faz força no banheiro, faz as coisas. No meu tempo era Homem-Aranha nas duas frases, mas tudo bem. Eu vi, foi com o Super-Homem na segunda também. É porque você ouviu a versão do Magaren. Não, eu vi a versão do Didi cantando. E é justamente essa dos anos 60 aí, é que quase todos os artistas, quando vai fazer alguma referência e cantar uma versão da música, escolhe ela, né? Que é a mais famosa. Até essa daqui, ó. Does whatever a spider can. A spins a web any size. Catches bees or toss rock flies. Ah, no filme. Então, e aí a gente teve depois aquele dos anos 80, né, que Homem-Aranha e depois Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, que é... Que não tinha, é a mesma música, cantado, né? É. Era só em instrumental. Isso. Mas ainda assim é muito boa. Esse desenho dos anos 80 eu assisti alguns episódios só na internet, então não lembro exatamente como que é a música dele. É assim, ó. Não, vai tocar tudo de uma vez depois. Ah, tudinho no montão no fim do ano. Podia tocar um trechinho, daí a deixa, pô. E o José Luiz comentou lá na introdução da série de 94, e é uma das que eu mais gosto também, porque foi acho que o primeiro desenho do Homem-Aranha que eu assisti, né? É engraçado que quando passava na TV aberta aqui no Brasil, eles tocavam só um trechinho mínimo, né? Globo, né? Era na Globo. É, né? A Globo sempre corta a abertura. A sorte que não foi feita uma versão com a Angélica cantando, né? E a Globo, ela sempre cortava a abertura, e quando chegou no Dragon Ball Z, quando foi pra lá, ela falou, ah, não, calma aí, esse daqui o povo reclama se cortar. Aí ela cortou só metade da música, entendeu? Não cortou a música toda, não. Por isso que eu gosto da SBT, eles respeitam a abertura de desenhos. Mas a música de encerramento que eles cortam todas, né? Não deixam nenhuma. É, normalmente do Homem-Aranha, pelo que eu lembro, era só a logo, né? Mostrava um barulhinho e aparecia o Homem-Aranha. Não, mostrava o Homem-Aranha se balançando, chegando no prédio e aparecia o Homem-Aranha. É. Mas essa aí da guitarra, assim, ela é legal, né? Só que eu acho ela também meio repetitiva. E pelo menos nos DVDs que eu tenho, né? Que é ela completa, não chega nunca o episódio, você fica esperando lá, você acha que acabou e não acabou. Mas ela é boa, ela é legal. E ela é boa pra uma abertura, né? Isso, ela é bem marcante assim mesmo, todo mundo lembra dela. E ela faz uma referência também a dos anos 60. O próprio Joey Perry, que é o guitarrista do Aerosmith que gravou isso aí, ele falou que foi inspirado nela. A melodia da guitarra, tudo, se prestar atenção, ela lembra um pouquinho mesmo. E tanto na letra que também ele fez, que ele canta lá no Talk Box, que é um equipamento que dá esse efeito robótico na voz. Ele canta... Spider-Man, Radioactive Spider-Man, que é uma referência lá quando eles cantavam do Sangue Radioativo, né? Exatamente. A música original lá dos anos 60, é legal mencionar que ela foi composta pelo Paul Francis Webster, né? O cara tem não sei quantas nominações ao Oscar por trilha sonora, acho que ganhou uma vez só, né? Mas... Foi três, parece. Que ele chegou a ganhar? É. Ah, de canção, né? Isso. Pô, foi composta em parceria com outro cara aqui agora que eu não lembro o nome dele, deixa eu ver aqui. O Bob Harris. Isso, esse mesmo. Só que ele não tem tanta expressão quanto o Paul Francis Webster, né? Ah, não, tipo, acho que o Rob Harris, ele fez a melodia da música, né, a parte instrumental, e o Webster que fez a letra mesmo. É legal ver, tipo, uma pessoa de peso, assim, de trilha sonora de filme, fazer uma trilha pra desenho animado, principalmente nos anos 60, né? Com certeza. É, tava engatinhando ainda essa produção. E é engraçado que aí você pega e faz um paralelo com a Spectacular Spider-Man, que é a de 2008 lá, que é do Tenderbox, né? É. Que é tipo um grupo indie que tinha 2 anos de existência na época, se eu não tô enganado, que ele é de 2006. E aí convidaram, não sei a história por trás do convite, mas convidaram a banda praticamente desconhecida, né? É que aí virou bagunça, né? Chama qualquer um aí, grava qualquer coisa. E aí eu tava ouvindo algumas outras músicas deles e a banda é boa, tem muita música legal. Uhum. Ok, né? Falamos aqui do Homem-Aranha dos anos 60, Seus Incríveis Amigos, a série de 94, Ação Sem Limites e Espetáculo Spider-Man. Então agora vamos ouvir as músicas, né? Então sobe a música aí, DJ Magari. MC Magari. MC Gari. MC Gari, olha, perfeita. Solta o pancadão. Solta o pancadão. Meu Deus. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame, he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big bang, wherever there's a hang, you'll find a Spider-Man. Spider-Man and his amazing friends, Iceman and Firestar. Spider-Man. Então, os filmes do Homem-Aranha, se você for olhar todos os filmes, né, obviamente, eles têm toda uma trilha sonora lotada de música e tal, que a gente não percebe que toca durante o filme, né, na verdade. A gente, não sei se vocês tiveram essa experiência já alguma vez, mas sei lá, vou pegar a trilha sonora do primeiro filme, aí a hora que não, você coloca pra ouvir, você reconhece a abertura do filme e só. Acho que a única exceção é o terceiro filme, que tem a musiquinha da roupa preta. É, exatamente. Desculpa, da roupa afrodescendente. É, aí, então, né? No primeiro filme, aquela Hero, eu acho que é justamente a música de encerramento, né? A hora que tá subindo os créditos do filme e tudo mais. Mas é a música tema do filme. Que acaba a música instrumental lá dos créditos, que meio que complementa aquela cena final dele na teia e já sobe essa música aí, né? Isso, eu acho que é por isso que é uma das poucas que eu lembro sem ser de abertura dos filmes. Na trilha sonora tem a música de aquela Macy Gray, ela começa a cantar no filme. Baby, I know we had a bad day, and you are so mad. Toca na Times Square. Isso. E tem uma musiquinha que tá tocando no rádio do tio Ben quando ele tá desligando lá pra. Ah, sim. É, então, é isso que eu tô falando, assim. Sei lá, ele passa em frente a uma loja que tá tocando uma música, por exemplo. É, normalmente, quando você tá assistindo filmes, pelo menos eu, né? Eu não presto tanta atenção em qual música que é aquela, entendeu? Tipo, não faço a ligação. A menos que seja, sei lá, uma igual no filme 2, a Raindrops Keep Falling on My Head lá, que, tipo, tem uma cena que é com a música, né, em destaque. Não é uma cena, eles fizeram um clipe pra música. Pois é, né? É uma cena gigante, né, velho? É legal que a trilha incidental dos filmes do Aranha sempre foram muito boas, pelo menos na minha opinião, né? Aquela trilha de fundo, assim, não essas de banda, assim, a música instrumental. Ah, sim, sim. A da trilogia, pra mim, é melhor que a da nova. A trilha sonora, pelo menos, você acha? Eu muito também melhor. Acho. Eu também. Ah, mas é mesmo. É bem melhor. Agora tá muito essa coisa de fazer com música eletrônica, né? Antigamente era mais música sinfônica, né? É. Assim, então, eu penso... Se tem uma coisa que a trilogia lá da Mary Jane pisa em cima, sapateia, joga no lixo, a nova é a trilha sonora. Porque depois que você termina o filme, você não lembra de nenhuma dos novos. Então, isso que eu ia comentar, eu tô tentando lembrar alguma música aqui dos dois últimos... No tem o dubstep do Electro, serve? Aquela música do Pharrell também tem no novo, né? Então, Moni, mas eu lembro que tem essa do Electro, mas eu não lembro da música, sabe? Eu não consigo sair cantarolando a música aqui. Eu sei que tem a música lá. Por isso que eu prefiro a do Duende Verde no primeiro. É, tá vendo? A Deep Sea Meets Spiders climbs up the wall. Tem uma versão que o Epica fez pra trilha do primeiro filme. Ficou uma versão sensacional, né? A gente já usou ela em algum... Eu acho que foi no programa dos filmes. Quando a gente foi comentar lá atrás no Tweepcast, a gente colocou essa na abertura aí. Algumas pessoas vieram perguntar: que música que é essa? Que versão é essa? Ela começa bem parecida, né, com a versão original e vai entrando som de guitarra e bateria assim junto, sim. Isso. Foi eu que pedi pro Eric no Facebook me passar o. Foi o também, é verdade. É. E. Eu esqueci o que ia falar. Devia ser mentira, no mínimo. Foi só até um contato com o Eric já se contaminou. É contagioso esse troço. Não, lembrei, não foi no cast dos filmes, não. Foi naquele de Universo Alternativo. Tá aí no link do post. Olha só, todo mundo. Ai, ai. Certo, e aí também tem no terceiro filme, a gente tem duas músicas aí que acaba tendo um destaque maior, que é a que o Mônio comentou, né, que é o tema do Uniforme Negro lá, que eu acho a música legal pra caramba, a música, né, esqueça o filme. Exato. E outra que tem destaque gigantesco é a que a Mary Jane canta na peça lá, né? Outro videoclipe, né? Exatamente, outro videoclipe. Pra alegria do Magari, dela falando que sei lá, como é que é? Eles dizem que o amor é maravilhoso, não sei o quê. Meu Deus. Sério. Essa que é a letra da música. Aquela cara de bobo na plateia acompanhando junto a música. Exprimido no meio dos caras falando, né? Essa daí é minha namorada, essa é minha namorada. Não, mas eu acho que a principal música que toca no terceiro filme é aquela daquele andando na avenida, assim, apontando pras meninas. Desculpa, mas a gente tenta esquecer que essa cena existe. Essa música é boa. Falando da cena, a música tem que ir junto, né? Faz parte. Caramba, não, mas esqueci o nome do cara. É o contraponto com a Raindrops Keep Falling on My Head lá do segundo filme. É mesmo. Que enquanto ele, no segundo filme, ele tá tranquilão, porque ele deixou de ser Homem-Aranha e tal, nesse ele tá se achando, né? Claro, isso justifica uma cena medonha daquela, com toda certeza. Mas James é Brown, do... é do James Brown a música. É, do James Brown, ela tem uns 9 minutos de música só. Nossa, só. Pouca coisa. Certo, então sobe essas músicas que a gente falou aí, que na ordem, que é Hero, Raindrops Keep Falling on My Head. Como é que é o nome da Mary Jane lá? É They Say It's Wonderful. They Say It's Wonderful. E aí tem o tema do uniforme negro e a música do Epic aí pra fechar, né, dos filmes. A de introdução dos filmes pra encerrar o bloco. So high, I can hear above. I'm so high, I can hear above. Oh, but heaven, no heaven, don't hear me. And they say that a hero can save us. I'm not gonna stand here and wait. I'll hold on to the wings of the eagles. Watch as we all fly away. Someone told me love would all save us. But how can that? Raindrops keep falling.

Então, e aí a gente tem... A gente teve vários, mas muitos artistas que gravaram músicas com o Homem-Aranha como tema, né? A gente tem alguns americanos e alguns nacionais. Então vamos comentar dos americanos primeiro, né? Tem a mais famosa, que eu acho que é do Ramones, né? Que lançou em 95. É 95 mesmo? Eu acho que é 95, exatamente. Acho que 95 saiu num álbum deles, mas eles já brincavam de tocar ela faz tempo. É, ao vivo, né? Em 95 saiu no Adios Amigos, né? Foi até quando ela ganhou um clipe, não foi? Foi. E o clipe é muito divertido, aliás. Um desenho animado. Foi uma das primeiras versões dos anos 60 que eu lembro de ter ouvido. Eu acho que também foi uma das primeiras... Que o grande público conheceu também, né? É, porque foi uma época que eles colocaram vários... Ela saiu como parte de um disco, um LP. Olha só. Olha. Eu acho que é uma das músicas mais famosas, baseada em personagem de quadrinho, né? Sim. Que ela, no CD, era vários temas de desenhos antigos. Ah, você tá falando... Saturday Morning. Isso. Sim, que aliás é um ótimo CD por inteiro. Uhum. Nos filmes novos lá, o Peter aparece com a camisa ou um pôster no quarto dos Ramones? Eu acho que é um pôster, né? É um pôster. Isso. Na abertura do Tweepcast, três músicas tocam, né? Três músicas emendadas aí, que é a dos Ramones, a do Michael... Qual que é a pronúncia? Bublé. E a do Aerosmith, né? Que... Acho que você podia substituir isso aí pela do Fuego Índio. Nossa, Deus. É um grupo mexicano de rumba. E aí a gente tem a versão do Michael Bublé lá, que eu sempre gostei dela. Acho a música legal, divertida. A do Michael Bublé, a do Aerosmith é dispensável. Yes, a do Michael Bublé. A do Aerosmith eu gosto também. Ah, então é você? Ah, legal. Eu não acho ela ruim, não. Eu acho melhor do que a do Michael Bublé, do Aerosmith. Não. Ah, mas são dois estilos completamente diferentes, né? Ah, realmente. Mas o Aerosmith, ele chegou a tocar ela em shows mesmo, assim. Exatamente, mas não tem muito o que comentar delas, é melhor o povo ouvir, né? Ninguém conhece. Ninguém conhece essas três, então coloca pra tocar aí, Magari, pro pessoal conhecer as músicas. Não tocou na abertura já? Já tá bom, já, pô. Que isso aí? É só comentando que eu esqueci de comentar. Você não gosta mesmo da música, né? É que, eu pego pra ouvir indo trabalhar, aí toda vez que eu ouço, é bem na hora que eu acordei, me dá uma tristeza ouvir, cara, você não tem noção. Você ouve meia frase de cada uma das músicas. Não, mas é o que basta, cara, acabei de acordar, você quer o quê? O que você falou que acabou de lembrar aí? Não, eu esqueci de falar quando a gente falou da música de 94, que é o Joey Perry, que é o guitarrista do Aerosmith, que gravou a abertura da série de 94. E ele, já numa entrevista, ele falou que ele é fã de quadrinhos e também tinha uma coleção de aranha. Então, pra ele foi muito legal ele estar gravando a abertura da série de 94, e alguns anos depois ele fez essa versão pro filme também. Ah, legal. E ele tinha uma coleção de revista do Homem-Aranha ou uma coleção de aranha mesmo? Igual coleção de aranha, foi o que ele disse. Coleção de aranha. Ah, bom. Apareceu um cara no grupo que a gente tem no Facebook recentemente com uma coleção de aranhas lá postando fotos. Você viu a explicação, pois, né? Ele achou que era uma página de apreciação de aracnídeos. Aquela que tem o Homem-Aranha no header da página, assim, que você fala? Pois é, né? É tanta apreciação que ele apareceu comendo um escorpião lá, né? É verdade. Quem não gosta muito de aranha é o guitarrista do Slayer, né? O Jeff Hanneman. Que ele tomou uma picada de aranha e quase morreu um tempo atrás aí. Não ganhou poder nenhum. Ah, acredito que não, né? Acho que o poder que ele quase ganhou foi a morte. É grande poder, ia ser o Devil. Ele podia virar um vilão. Spider Slayer. Ah, não, já existe. Certo. O José comentou disso aí do guitarrista, eu lembrei agora de curiosidades aqui da minha cidade, né? Uma vez o Charlie Brown veio fazer show aqui. Qual cidade? Qual cidade? Levou o Snoop? Claro, foi claro, interior de São Paulo. Levou o Snoop? Aí no meio do show, o Chorão pegou, parou o show assim, né? Conversou com a galera. Eu não fui no show, tô falando que um amigo meu me contou. E daí ele falou que no camarim ele tinha sido picado por uma aranha e não sei o quê. Ele falou, então vocês não estranham, você vê um cara voando nas teias e sou eu. Aí todo mundo começou, ê, Chorão, Chorão. Aí ele pegou, Chorão não, Spider-Man, mano. Ai, foi isso. Que beleza, hein? E morreu. E morreu. Nem perguntou se no céu tinha pão? Não, ele foi olhar pessoalmente. Tristeza. Ou não. Como que é o nome do cara lá do Aerosmith lá? Joe Perry? Isso. Então ele é o famoso cara do Aerosmith, que o Peter cita lá em um episódio do desenho. Ah, é verdade. Ele tá com um uniforme negro ali e fala, ah, que tal aquele cara do Aerosmith? É, agora tem nome. A roupa se transforma. E aí começa a guitarrinha no fundo até, né? Ah. Que tal aquele cara do Aerosmith? Like a streak of light, you

Deixa eu perguntar, quem colocou essas duas músicas do Jota Quest e do Jorge Vercillo na pauta? Cara, do Jorge Vercillo eu sei que teve umas duas ou três pessoas que sugeriram. Gostaria de agradecer grandemente, do fundo do meu coração, por vocês terem feito me lembrar dessa música. Eu agradeço muito. Disponha, estamos aqui para servir sempre. Muito agradece, obrigado. Agradece por ter alguém ter feito alguém. Ainda bem que eu tô participando do cast, porque esse eu não vou nem ouvir pra pular essa música. Que isso? Outro ódio no coração. É, ódio demais, né, cara? As pessoas boas devem amar seus inimigos, aprendam isso. É, vamos deixar do Jorge Vercillo do Jato Quest pra lá, vamos falar de coisa boa. Falar das facas guinjas, o nosso. Abriu o nosso lado Nelson Rubens aqui, ok, ok, que o Homem-Aranha tem um caso com a mulher gata. Caramba. Então quer dizer que eu sou o único aqui que gosta da música do Jorge Vercillo? Eu ouvi a música, tipo assim, o ritmo da música e tudo mais, até que eu não achei tão ruim não. Mas a letra é bem zoada, né? Eu tinha sugerido uma música aqui que o Eric tirou da pauta, muito chato. Eu tirei. O Homem-Aranha em inglês do Shane Gold, que a letra fazia bem mais jus ao Aranha. Ela fala mais ou menos meia-noite na cidade, um cara, uma sombra vai roubando a cidade, blá blá blá. Menina veneno. É só meia-noite na cidade. É, aproveitando que o Magaren falou, eu não lembro se o que eu comentei foi antes de começar a gravar ou se já tava gravando, mas as sugestões de todo mundo pras músicas aqui do programa foram mais de 50, né? Então a gente teve que dar uma limada aqui, mas não necessariamente a gente nunca vai falar, quem sabe se o programa. Agora, imagina a tristeza, foi limado e ainda assim ficou o Jorge Vercillo e o Jota Quest. Explica. Pessoal, então curtem o cast pra ter a parte 2, gente. Pra gente ouvir música que preste, né? Porque vocês vão ter que ouvir Jorge. Não, né? Eu tô com medo de saber o que mais tem agora. Falando em música que preste, o Homem-Aranha tem um caso com mulher gato. Só quero continuar batendo nessa tecla. Exatamente. Não vamos falar muito mais do que sobre esse caso, não. Deixar o povo ouvir, né? A gata negra em inglês não é mulher gato? Não, é Black Cat. Não. Black Cat. Black Cat mesmo? É. Catwoman, que é a mulher gato. E a revista errada, então. Eu li a revista errada. Bem que eu achei estranho aparecer o Batman. E não ter o Homem-Aranha. Estranho. Mas não é da DC o Homem-Aranha? Isso. Aí Magaren se retira da conversa e ninguém sabe por quê. E aqui tem uma versão do M-Sync também, né? Mas não é o N-Sync, é o M de macaco, Sync com K no final, que é uma versão nacional aí, né? Eu acho que esse M de macaco foi maldade sua, Eric. Não foi. Foi uma referência às tretas no grupo. Olha só, não. Tá, vai. Essas quatro músicas aí do Jorge Vercillo, do Jota Quest, da banda Inala e do M-Sync, vamos deixar o povo ouvir? Só posso porque se isso aqui fosse um site pro Superman, ia ter aquela música do Foge, Foge, Mulher Maravilha. Com certeza, absolutamente. Nem a dúvida disso. Não sei como ninguém citou a do Latino lá, que eles situaram em uma vez. Qual? Porque eu nem sabia do Batman. Do Latino. Batman pra mim. Aí, nossa Batman. Senhora! Sério? Aí ele fala do Homem-Aranha um pedaço lá. Ah, não, vai. Deixa pra parte 2. Abismo, numa noite frio de perseguição, saltando entre os edifícios, vi você em poder de um fugitivo que, cercado pela polícia, te fez refém lá nos precipícios. Foi paixão à primeira vista, me joguei de onde o céu arranha, te salvando com a minha teia, prazer, me chamam de Homem-Aranha, seu herói. Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês, no telhado ajeitando a antena da TV, acordado a noite inteira pra minar bebê. Chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter. Eu tenho uma ideia, você na minha areia, você na minha teia. Hoje eu estou nas suas mãos, nessa sua ingênua sedução que me pegou na veia. Eu tô na tua teia. Eu adoro andar no abismo, numa noite viril de perseguição, saltando entre os edifícios. Vi você em poder de fugitivo, que cercado pela polícia te fez refém lá nos precipícios. Foi paixão à primeira vista, me joguei de onde o céu arranha, te salvando com a minha teia. Prazer, me chamam de Homem-Aranha, é seu herói. Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês, no telhado ajeitando a antena da TV, acordado a noite inteira pra ninar bebê. Chega de bandido pra prender, bala perdida pra deter. Eu tenho uma ideia, você na minha teia. Chega de assalto pra impedir, seja em Brasília ou aqui. Eu tive a grande ideia, você na minha teia. Hoje eu estou nas suas mãos, nessa sua ingênua sedução que me pegou na veia. Chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter. Eu tenho uma ideia, você na minha teia. Nenhum grande golpe pra impedir, seja em Brasília ou aqui. Eu tive a grande ideia, você na minha teia. Hoje eu estou nas suas mãos, nessa sua ingênua sedução. Thank you. mamãe. É, mulher gato tem um caso com uma aranha cuidando com a teia, que ele te banha, cuidando com ele, é o Homem-Aranha. Ele joga a teia, puxa e banha, a teia, puxa e banha, joga a teia, puxa e banha. Tomou, tomou, joga a teia, puxa e banha, a teia, puxa e banha, joga a teia, puxa e banha. Vem comigo assim, ó. Eu vou te contar um segredo, por favor fique na manha. Mulher gato tem um caso com o Homem-Aranha. Eu vou te contar um segredo, fique ligado. Mulher gato tem um caso com o Homem-Aranha. Cuidando com a teia, que ele te banha. Cuidando com ele, é o Homem-Aranha. Ele joga a teia, puxa e banha, a teia, puxa e banha, joga a teia, puxa e banha. Chocou, chocou, joga a teia, puxa e banha, puxa e banha, joga teia, puxa e banha. Jogou, ele joga teia, ele vai te banhar. Joga teia, puxa e banha, joga teia, puxa e banha, a teia, puxa e banha. Chama negona, joga Homem-Aranha. Suíga e na menos bips, o nosso fã clube de Caicó, bora João Paulo. Fala moçada de Caicó, quebra o cupom de nada da galera. Olha a pisadinha, bora João Paulo. Por amor, quem sabe posso até mudar meu jeito de pensar. Se acha que todo homem não presta, oh, vem deixa eu me transformar só pra te agradar. Vem deixa eu ser teu herói. Teu Homem-Aranha, te jogo a minha teia de amor. Deve ter sofrido por amor. Quem sabe posso até mudar meu jeito de pensar. Se acha que todo homem não presta, oh, vem deixa eu me transformar só pra te agradar. Vem deixa eu ser teu herói. Teu Homem-Aranha, te jogo a minha teia de amor. Puxa o início desse bloco aqui, comentando sobre a do Rock Comic lá que você me mandou. Sim. Aí eu mandei pro Eric. Ah, não, não é assim? Começou o bloco. É o último bloco já? Já é o último, olha só. Nossa senhora! Então, não. Já tem quase uma hora de programa, deu muito, muito tempo já. É porque quem tá ouvindo não sabe, mas a gente ficou colocando as músicas em tempo real aqui ouvindo. Com certeza. A do Jorge Versilo a gente viu 3 vezes já. Cada um pegou um instrumento musical e foi tocando aqui. A gente fez uma banda online. Que beleza. Eu só sei tocar. Não, falando nisso, o Mônio podia voltar com a banda dele lá, Demônios, pra tocar essas músicas, né? A banda não tem mais esse nome desde que eu saí. Não, pera aí. O apelido veio por causa da banda, longa história. Mas a banda não tem mais esse nome faz tempo. Demônios da Garoa. Exatamente. É a mesma faixa etária, velho. Ó a falta, eu sinto a falta de respeito vindo daí. Imagina, Gui. Ô, Mônio. Não tem problema não, panão. Mas, Magari, você começou a falar e todo mundo te interrompeu, né? Ah, tudo bem. Eu acho que não sobrou mais ninguém ouvindo depois dessas músicas aí. Eu ia falar que ao longo dos anos, lançaram vários CDs com... Pode falar rádio novela? É a historinha narrada, alguém lendo, uma história exclusiva para o CD com barulhinhos, o Aranha vai atacar. Uma dessas foi a Rock Comics, tem uma abertura. E tem vários CDs de músicas também do Aranha, tipo uma que eu tenho e o Eric tem também, eu acho, né? As Reflexões de um Super-Herói lá. Tem, que o Vitor Cafage fez uma versão da capa para o Peony Parker. Isso, era o Aranha se olhando no espelho lá. Isso. Tem várias, todas as músicas são ligadas ao Aranha. Inclusive tem uma da Gwen Stacy que eu já usei no... É, eu ia comentar agora, você já usou uma dela uma vez. É, da Gwen. A Gwendolyn. Gwendolyn. E poucos anos atrás, acho que 2011 ou 2012, teve aquele musical da Broadway lá, né? O Spider-Man Turn Off the Dark. Sim. Que, como é um musical, tem algumas músicas que tocam, né? Com provavelmente. Do Bonovox, né? Esse musical é aquele que tinha aquele duende verde bizarro? Sim, parece um Utre, esse mesmo. Esse mesmo. É, o do filme parecia um Power Ranger lá, então, o que que tem? Mas se o Magaren gostou da série anterior dos filmes do Aranha, esse musical aí dele ele ia amar, né, cara? Porque, senhor... Então, eu sei o nome do musical e já vi a aparência dos personagens, só. Pega só uma ou duas músicas pra ouvir do musical, você vai entender como uma galinha a mais se. Ah, entendi, o foco, entendi o foco da história do musical, entendi. Você acha que o filme é focado na Mary Jane? Mas foi inspirado nos filmes, é isso que eu ia falar. Certo. E eu não acho, é fato. E tem... Acabou que a gente não citou música nenhuma de videogame, né? Só que vamos... Sobe aí a música do Atari. Por favor. Porque, assim, tá certo, os videogames de um tempo pra cá, de 2000 pra cá, mais ou menos, tem bastante música, né? Antigamente era tecnicamente quase impossível, não 2000 pra cá, né? De 96 pra cá, mais ou menos. Uhum. Então, como uma menção honrosa, vamos colocar assim, mas por ser um jogo muito bom, vamos colocar a música aí do jogo de 2000 também, né? De PlayStation. Do Apollo 440? Exatamente. Que tocava no menu do jogo, né? Isso. No menu e nos créditos. Caramba, já tá no 440. Eu parei no 3. Eu vi isso vindo lá de longe, cara. E, por último, a gente já falou aqui, né? A gente vai, antes de citar a última música aqui, após a gente parar de falar, vai tocar aqui uma música do Rock Comic, que é que o Magari falou, né? Versões são... Se existem audiobooks, seria audio comic books, alguma coisa assim, né? Audio comics. Da Rock Reflections. A gente toca aí umas duas músicas, a Gwendolyn mais alguma, talvez, tal. Alguma do Turn Off the Dark, a do videogame. E pra quem tá lendo as revistas americanas nessa fase do Spider-Verse, não, fica tranquilo que eu não vou dar spoiler nenhum, mas todo mundo viu que existe uma Gwen que aparece lá, né, de uma outra realidade, e nessa realidade ela faz parte de uma banda, e na história onde ela aparece, essa banda tá tocando uma música, né, só que, lógico, né, é um quadrinho, então só tem o texto lá. Então uma banda lá, ela, qual que é o nome da banda? Foi... Casada com os Monstros Marinhos. Mary with Sea Monsters. Isso, exatamente. Ela fez uma versão de como ela interpretou que foi essa música tocada nos quadrinhos, né? A música chama Face Tiger. Nos quadrinhos ela é tocada pela banda chamada The Mary Janes. Então tem a versão da música aí. Pra quem leu e pra quem não leu, é interessante. Versão legal. Spider-Man, everybody's talking about that Marvel Spider-Man. Amazing, amazing. you have. can change your mind, but you cannot change your heart. Your heart knows when you're hiding, your heart knows where you are. I'd pick myself if I knew who I'd become. You don't have to fly too high to get too close to the sun. See the bird fall from the Pode subir a música, as músicas, né? Já baixou, já acabou. Você não viu? Presta atenção. Então, essas foram várias músicas relacionadas ao Homem-Aranha. É claro, é óbvio que faltou música pra caramba, mas igual eu comentei, só do que a gente citou a gente eliminou metade, né? Então imagina o que a gente nem chegou a citar aqui, né? Entenda isso que o Eric falou, só do que a gente citou, ele eliminou metade. É tudo culpa dele. Se faltou não, uma música, a culpa é dele. A culpa não é minha, eu peguei, se mais de um sugeriu a mesma música, eu mantive. Se só um sugeriu, eu tirei, entendeu? Foi mais ou menos pessoal, assim. Pessoal, insistam pra ter a parte 2, que tem muita música que ficou de fora. E peçam a parte 2. Se não pedirem a parte 2, a abertura dos casts vão ser com a música do Jorge Vercillo. Aí eu paro de ouvir, velho. Isso é jogar sujo, hein? É, isso aí já sei. O José Luiz e o Maurício, eles nem estão querendo tanto a parte 2. É que eles querem participar de novo, né? E aí... Eu já fiquei chateado que não me chamaram pro de games, cara. Se me chamar pra parte 2 também, velho. Caramba, eu te chamei pra esse. Nossa, muito obrigado pela parte que eu Eu queria agradecer a presença do José Luiz. Calma, pode falar. Contar uma historinha. É, eu ia. Ontem. Pode falar. Não, você não ia. Eu ia, não vou mais. Vai. Ontem, quando a gente tava escolhendo as músicas antes do Eric cortar tudo, foi culpa dele, que quero frisar. Eu apenas escrevi pra ele duas palavras. Ou três. Três. Spider-Man Boogie. E aí ficou na cabeça dele a vida inteira, porque pra quem ouviu a cast sobre o Spider-Man lá sabe qual que é. E só de raiva vai encerrar o programa com ela. Não. Mancada, velho. É, a menção honrosa que eu esqueci de deixar. Na verdade, não esqueci porque tá no final. É a música do Aranha Móvel, que eu já falei. É, sim. Eu ia comentar que a música de abertura do Spider-Man ela não entrou no programa porque a gente colocou ela pra tocar no último Tweepcast, que foi justamente sobre o Spider-Man. E essa Spider-Man Bug tocou lá também, né? Por isso que elas não apareceram aqui. E é bug, o Spider-Man Bug, hein? Quem falou? Falou que não apareceu. Ainda não apareceu. Vai ser depois que a gente parar de falar, né? Então, eu queria agradecer a presença do José Luiz e do Maurício, que sugeriram o tema e aceitaram participar também, né? Pô, foi um prazer participar aí. Pessoal que quiser... Tem a parte 2, insistam pra esses rapazes aí fazerem a parte 2 e me chamarem, diferença. É claro que vocês têm a opção de pedir a parte 2 e pedir pra não chamar. Também. Só que eu vou ver cada um onde mora e vou na casa de vocês tirar satisfação disso aí. Nossa senhora. Olha que vai chamar os amigos dele do Esquadrão Betinho lá pra te pegar. É, Esquadrão Betinho. O, como que é o nome lá? O Besourisco. Vocês vão conhecer o Besourisco. Besourisco. É, que quem não tá entendendo nenhuma referência, ouve o Tweep View da teia do Homem-Aranha Superior 5. Não, a teia dos inimigos superiores. Link no post. Ok. Maurício, você ia falar aí? Eu ia agradecer também aí a oportunidade que vocês deram. Eu sempre ouço os programas aí, então às vezes fico imaginando, putz, participar deve ser legal pra caramba. É, viu que não é nem a tanto assim, é bem chatinho, tá? Ah não, mas a parte 2 vai ser legal, que a galera vai pedir. Não, mas a parte 2 vai ser legal, ou seja, ele realmente achou chato pra caramba, né? Só fica aí a dica, se vocês gostaram desse, a parte 2 vai ser mais legal, então peçam. A parte 2 vai ter música da banda do inimigo favorito do Magaren. Manda Venom, né? Nossa. Vai ter. Não sei, eu não conheço. Certo, então fechamos por aqui. Mandem, quem tá ouvindo e quer que esse programa tenha uma parte 2 no futuro, faça o que tá todo mundo pedindo aí, quer falar que gostou e pedir a parte 2. E aproveite pra mandar também as sugestões de músicas que vocês querem que toquem, né? Então, a gente podia ter feito o programa todo com voz de locutor de rádio, né? Mas agora já foi. Este programa é um oferecimento. Tênis Montreal, porque você é pobre! Aí, mano, finalmente a sua propaganda de tênis Montreal foi pro ar, que sempre é cortado enquanto a gente tá gravando. Pois é. Agora eu vou começar a fazer propaganda do Apracur. Apracur é pra curar, agora na versão supositório. Ok, né, chega. Até mais, valeu. Chega antes que eu faça uma piada com isso. Pois é. Bom, então é isso. Semana que vem a gente tá de volta com o Tweep View Classic na quarta, Tweep View na sexta. E daqui um mês a gente tem mais um Tweepcast. Ah, só uma coisa que eu tava esquecendo. Que o negócio começou agora e eu já tô esquecendo. Tá uma beleza isso aqui, né? Essa semana entrou no ar um site. Eu diria irmão ou diria filhote do Aracnofan? Irmão, filhote? enfim. Filhote deficiente. Filhote deficiente é sacanagem com o nosso amigo. Como a gente tem... A gente fala pra caramba do Demolidor. Ele aparece em muita história junto com o Homem-Aranha, né? Tipo, lá no grupo da Aracnofan, por exemplo, tem muito fã do Demolidor, que é fã do Homem-Aranha também e tudo mais. A gente, depois de vários meses, oficialmente colocamos no ar o site cozinhadoinferno.com.br, que é dedicado ao Demolidor e sua galerinha que fica ali naquele caldeirãozinho ali de Nova York, né? Sua diabetes. Sua diabetes. Então acessem lá. Por enquanto a gente vai começar mais lento, né? Porque não dá pra manter, sei lá, 4, 5 podcasts por semana e tudo mais, mas a gente tá postando notícia, matéria e tudo mais, então acompanhem lá, curtam a fanpage, entrem no grupo do Facebook, sigam a gente em todo canto aí, certo? Assim como o Demolidor, o Eric não via a hora de falar isso. Isso aí. Então até mais. Até a próxima. Abraços. Falou. Kattenokori, Natsan Mittailibiru, Wataru, Kakuina, Aspaitala, Akugarachan, Sasarama, Sokode, Oramu, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boogie, Boog